volta. É só olhar sua volta, nós tá sem troco pro rango e tem playboy pagando escolta. Revolta que volta, farmando gatinho de quem atirou. Ovelha rebelde que não come o passe, sempre castigada pelo bom pastor, senhor. Se tá no céu, será que você esqueceu de nós? Se tá mesmo no alto, por isso não ouviu minha voz. Se pá, cada derrota foi um jeito de ensinar, mas com erro nunca aprendi, foi só forma de castigar. Nesse jardim plantamos ódio, colhemos pesticida. Me falta só uma peça pra poder estragar sua vida. Ironia, campo de vista do alvo certeiro, fazendo esse escudo dançar igual cego no tiroteio. Quem avistou primeiro e viu que bonita era fala de crise, só que processo deu errado, que eu tô sofrimento que vocês nunca vivem. Noroeste side é o lado esquisito. Não cola na banca que nós não faz o seu tiro. Não fazemos tipo, não trampei na fit. Meu encarregado é o ritmo, a fábrica é de hit. Nerex no beat é o vulcão em erupção. E a lava que escorrer é piscina pra vacilão. Me diz então chão, porque a tentação é o que consola. Vou fazer embaixadinha sempre que toca na bola. É um monstro, nossa senhora, mas com beat cospe fora. O cupido só me errou porque ele não mirou na sola. Ora bora, teve agora não enrola, eu já falei. Nessa divisão de escola quem tá certo é o CJ. É que se tu deu play e mandou pro ouvido porque foi repreendido. Duvido que eu escutei, eu não inventei, só acordei o que estava adormecido. Sem o mago mal, o mago bom é despedido. Pra eles uns 10 pedidos entre conforto e lazer. Mundo ouro pros amigos sem ter fuga na XP. XRE, Teneré, cavalo todo selado pra desfilar de Santa Fé. Quantos irmãos foram velados até quando Deus quiser. O caminho já foi traçado, é bom entender Zé pra não ser mais uma amargurada. Amargurada será o real motivo. A vida é caçanique, eu ainda insisti em cobrar pra me pagar, se premiar. De muitos é incentivo. Me mantenho vivo rejeitando suas formas de me comprar. Mas formas de me encantar são várias. Me perco até pro Bavari. Se Lária for a resposta, não me encare. Que eu sou dos cria rara e repara sua conduta. Tem aliança com a luta, fruta poder te estragar. E dá o bong pra eu admirar a presa dos Kong em BH. Noroeste side, trash song, onde o cash manda. Nossa comanda e manda lá trazer mais uma pra cantar. Nós bebe fuma, é sem padrão, fundão da turma. Porra, corra, antes que morra. Mas é de inveja, é cultura pura, baseada em tragédia. São cura, minha fuga dessas falsas rédeas. Domina a pancada que nós não vem pra fazer média, porra.